dizer que eu sinto muito. É muito pouco. Diante do enorme sofrimento que eu vejo estampado no seu rosto. Já passou da meia-noite. Eu estou aqui. Pensando em nós, como vai ser não consigo te amar. Não posso te deixar. Eu só sei pensar. Já passou da meia-noite. Eu estou aqui pensando em nós. Como vai ser? Não consigo te amar. Não posso te deixar. Eu só sei pensar. Já passou da meia-noite. E eu estou aqui.